A aula de hoje é os inimigos do homem. Aí quando eu estava fazendo a aula, eu lembrei desse livrinho aqui, do Tozer. O nome do livro é Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? É um livro simples, mas é bom, bem pastoral, vamos dizer assim. E eu lembrei desse título, que tem a ver com a aula. Para um cristão, este mundo é o quê? É um lugar de lazer ou um campo de batalha? Bom, a resposta para quem é cristão é óbvia. Apesar de que a gente viver boa parte do nosso tempo mais preocupado com o lazer. Mas no fundo a gente sabe que é um campo de batalha. Se é um campo de batalha é porque há uma batalha. E qual é essa batalha? Essa é a pergunta. Para entender isso aqui, ó, quem são os inimigos do homem, nós temos que entender qual é a batalha. E quem são os inimigos dessa batalha? Porque toda batalha tem os seus inimigos. Essa questão de que a vida é uma guerra, uma batalha, isso não é uma invenção de teólogo. A Bíblia mostra isso. No Velho Testamento a gente vê um monte de batalhas lá, né? E no Novo Testamento também chega a citar sobre a guerra que nós temos. E muita gente não entende, e talvez vocês já tenham se perguntado, por que o Velho Testamento dá tanta ênfase a batalhas, a guerra? Você está aqui falando de um Deus de amor, Jesus ensina sobre o amor, e de repente você tem que ler na Bíblia sobre guerra, sobre batalhas, disputas. Por que isso? E as pessoas não entendem. Tanto que teve seitas, por exemplo, gnósticas, que chegaram a dizer que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Que era outro Deus. Que lá era um Deus irado e depois é um Deus de amor. Por quê? Vocês conseguem me responder por que no Velho Testamento se dá ênfase às batalhas? Gente, é com base naquilo que a gente aprendeu. O Velho Testamento, aquelas coisas aconteceram? Sim ou não? Sim. Sim. Mas elas têm um valor apenas histórico? Não. Apenas profético? Também não. Existe, gente, a gente não pode esquecer disso. Há um valor simbólico naquilo. Então, quando aparece lá a luta de um povo, isso simboliza a luta do homem. Hoje nós espiritualizamos aquilo que havia lá. A luta de um povo simboliza a luta do homem hoje. Entendem isso? Então, o povo judeu, qual era a principal luta do povo judeu? Qual era a principal batalha do povo judeu? Terra Prometida. Até hoje, a batalha é essa. É o único tema em questão. Então, desde o princípio, a luta é o seguinte, é a luta para entrar na Terra Prometida e a luta para se manter na Terra Prometida. Essa é a ênfase, essa é o sentido dessa luta. E como é que a gente espiritualiza isso? É a nossa luta para entrar, e aí eu não digo para entrar no céu. Porque a Terra Prometida não é o céu, um lugar apenas. A Terra Prometida é o reino de Deus. E o reino de Deus está em vocês. Então a luta do homem hoje é a luta para entrar nesse reino espiritual e a luta para se manter nesse reino espiritual. Aquela luta que havia no Antigo Testamento é simbólico. Boa noite. Simboliza a luta do homem hoje. Então, quando você lê lá o povo judeu lutando para entrar em Canaã, que é a terra prometida, o povo judeu lutando para se manter naquela terra, você pode entender que a Bíblia também está ensinando sobre o homem de hoje, lutando, primeiro, para entrar no reino espiritual, e segundo, para se manter nesse reino. Porque o reino de Deus está em vós. Começa já aqui. Vai culminar amanhã, num outro momento. Mas começa já aqui. Então, qual é a razão dessa luta? Ou melhor, entendendo essa batalha que existia e existe, a gente consegue entender o que esses inimigos tentam fazer. Os inimigos do povo faziam de tudo para não deixá-los entrar na terra. E quando estavam lá, faziam de tudo para tirá-los de lá. E o homem? Porque aqui nosso curso é de cristianismo e não de judaísmo. Então o que importa para nós é aqui. O que os inimigos do homem fazem hoje? Eles fazem de tudo para tirar esse homem. Não, primeiro, não deixar que ele entre nesse reino. E segundo, para, se ele estiver nesse reino, para tirá-lo dele, para afastá-lo dele. Com isso, a gente consegue entender quem são os inimigos do homem. O homem tem três inimigos. Três inimigos. E eu falo inimigos do homem, por quê? Quem é o inimigo de Deus? Quem? Hã? Não. Deus não tem inimigos. Apesar de Paulo uma hora falar assim lá, olha, antes éramos inimigos de Deus, mas ali ele está dando uma ênfase diferente, ele quis dizer mais que nós éramos rebeldes a Deus. Não inimigos de batalha, porque o inimigo é aquele que batalha contra. O diabo não batalha contra Deus. Porque não adianta lutar contra Deus. Ele também está submisso, não obediente, mas submisso ao poder de Deus. Porque Deus faz com ele o que ele quiser e vai fazer. A batalha do diabo é contra o homem. Tanto que a Bíblia fala, o nosso inimigo. Se você ler os Salmos, Davi nunca fala assim, ó Senhor, extermina, põe tua mão sobre os teus inimigos. Não, é sobre os meus inimigos. Os meus inimigos. Então nós sabemos que Deus não está nessa batalha. O que, que isso é importante? Para a gente não cair naquela coisa de que há duas forças, uma boa e uma má, que estão lutando por domínio de território. Não existe isso. Ninguém pode ir contra Deus. Deus não está lutando por domínio de nada. Deus é o dono de tudo. Deus é sempre aquela força supra que intervém, como intervinha nas batalhas. De repente o povo lá estava lutando, de repente vinha Deus e blum, botava a mão dele e resolvia a questão como ele queria. Então Deus não está lutando contra o diabo. O diabo não é nada diante de Deus, absolutamente nada. Mas já temos aí o nome do nosso primeiro inimigo, que é o diabo. Então, os inimigos são: primeiro, diabo. E o diabo, ele faz exatamente isso. Ele luta para não deixar que o homem entre no reino de Deus. E luta para que o homem deixe o reino espiritual de Deus. Esse reino é de Deus, esse reino é espiritual, e a gente entende um pouquinho quando Jesus fala lá, em João 18,36, ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Ele quer dizer que o reino dele não está baseado nas coisas deste mundo. Porque há um reino espiritual. A gente vai entender isso no final, mais pro final da aula. Essa luta, então, ela é uma luta o quê? Ela ocorre aonde? No? Hã? No interior, no espírito do homem. É uma luta que ocorre no interior do homem. E aí você vai entender aquilo que Paulo fala lá em Efésios. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades. As pessoas às vezes entendem esse texto assim, ah, então, quando o fulaninho faz uma coisa contra mim, não é ele que está fazendo, é o diabo que está atrás dele. É, às vezes é isso sim, mas não é isso a ênfase do texto. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e do sangue, ele está dizendo o seguinte, olha, a luta principal ela está ocorrendo não na vista, mas no espírito. E ali o diabo, que é espírito, está mandando suas ciladas, suas flechas. Ele fala isso. Então presta atenção, porque a tua luta verdadeira não é se com teu chefe, que nesse mesmo texto ele fala de questão de patrão, empregado. Ele fala assim, ó, a luta não é com teu chefe e tal, essas aí são outras questões. A luta principal está ocorrendo dentro de você, porque há um diabo, que é espírito, atuando, tentando jogar flechas no teu espírito, para que você deixe esse reino espiritual, para que você abandone esse reino espiritual. Então isso é que significa o que Paulo está falando. Nunca esqueça que o diabo é um ser espiritual. O que é um ser espiritual? É um ser que trabalha no nível do espiritual. O que é o nível do espiritual? A gente aprendeu ano passado. O nível carnal, que é o conhecimento inferior. O nível espiritual é o conhecimento superior. E é nesse nível que o diabo vai trabalhar. As pessoas pensam, ah, o diabo vai trabalhar me dando vontade de fazer alguma coisa. Não, ele vai trabalhar na tua sugestão, que está num nível acima da sensibilidade. É ali que vai trabalhar, é ali que mora o perigo. Essa é a tática dele. E outra coisa, quando Paulo fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, não quer dizer que não haverá luta contra homens. Claro que vai haver. Porque nós temos obrigação de, quando homens defendem coisas que são contra as coisas que são de Deus, coisas que afetam, que afligem, tem que haver uma luta nisso. As pessoas às vezes interpretam esse texto como se Paulo estivesse falando, olha, você não tem que discutir com ninguém, porque sua luta é contra a carne e o sangue. Não, de vez em quando você vai ter que discutir sim. O próprio Cristo discutiu, o próprio Paulo discutiu. Não pode confundir uma coisa e outra. Às vezes os homens fazem coisas que são dignas de correção, dignas de oposição. Tanto que se você ler Efésios 6:6, que é o texto que fala sobre isso, você vai encontrar do que ele está falando. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí ele completa, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Ah, desculpa, eu pensei que estava saindo lá. Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos como primeiro inimigo o diabo. E qual é o método de ação do diabo? Ele usa duas coisas. Primeira, qual é? Isso tem um nome melhor. Ele fez com Adão, ele fez com Cristo. Tentação. Então o diabo, a primeira atitude dele é a tentação. Depois da tentação ele faz o quê? Não. Ele primeiro te tenta. Você cai. Aí o que ele faz? Acusa. Então, esse é o método maligno. Ele tenta, você cai e ele acusa. Olha que maldade. Ele te enreda. Ele te faz cair na armadilha que ele arma. O bicho é ruim. Interessante que Paulo fala ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas. Cilada é exatamente isso. É uma armação para você cair. E o que ele está tentando fazer é exatamente te tirar do espírito, te tirar do reino espiritual. Tirar da terra prometida. Eu digo, vocês já entraram na terra prometida. Essas coisas de que nós vamos entrar, não, vocês já entraram, porque vocês já entraram no reino de Cristo. Vocês já vivem as coisas de Cristo. Paulo não fala que nós estamos em Cristo. Esse reino que já vive em vocês, que já está em vocês, ele vai se manifestar de maneira plena mais para frente. Mas nós já, em Cristo, já vivemos. E o que o diabo quer fazer é tirar a gente daí. Então ele vai tentar. O que, que é a tentação? É o oferecimento de coisas que nos agradam e nos afastam de Deus. Ele te oferece aquilo que te agrada. Ele não vai te oferecer. Ele não vai chegar para o Paulo e falar, Paulo, está aqui uma pizza de cebola. Uma camisa do Santos. Não adianta. Uma pizza de cebola com o desenho do Santos. O símbolo do Santos. Isso não é uma tentação para você. Porque você não gosta. Agora ele já sabe. Como se ele não soubesse, né? Então, ele vai atuar naquilo que te agrada. Por isso que um pecado, ele nunca tem a culpa no diabo. Jamais. Jamais. Por quê? Ele vai te oferecer, tudo bem, Cida? Ele vai te oferecer aquilo que você gosta. O cara vai lá e caiu, traiu a esposa. Aí ele vai falar assim, eu traí a esposa, mas foi o diabo que colocou. Filhão, mas o diabo não, você não cairia nem com a sugestão do diabo se você já não tivesse o olhar para aquela mulher. Todo pecado é espiritual, jamais é pecado, jamais é carnal. Jamais. Todo pecado é do espírito, porque todo pecado é da intenção. E quando o diabo te tenta, ele vai tentar naquilo que ele acredita que você quer. Porque se você não quer, a tentação é inútil. Entende? Mas nós vamos ter uma aula sobre o pecado. Não vou me alongar nisso. Então ele vai te tentar e depois ele vai te acusar quando você cair. O que, que é a acusação? A acusação é a tentativa de te convencer de que você está definitivamente afastado de Deus. Então você pecou e veio o diabo e falou, olha seu pilantra, você caiu nisso, hein? Safado, Deus não vai mais olhar para ti. Deus não quer mais saber de ti, porque tu é pecador. Isso é que o diabo faz. Ele tentou, fez você cair, depois ele vem e te acusa. Fala assim, agora você está ferrado. Porque Deus está longe de ti agora. Então a gente já começa a entender como trabalha o diabo. E como ele é o inimigo do nosso espírito, tentando nos afastar do reino. Olha como foi a tentação de Adão. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, cara. Já havia uma fagulha disso, desse interesse no coração de Adão. Porque se Adão estivesse fechadinho no pensamento ao lado de Deus, ele não cairia. Em Cristo já não deu certo. Ele falou, ó, você faz isso, você vai ganhar o reino do mundo, eu vou te dar esse mundo inteiro, você vai provar que você é bom. Mas em Cristo não havia nenhuma brecha nesse sentido. Ele estava fechado com Deus. Então a culpa nunca é do diabo, jamais. Jamais. A culpa do pecado é sempre do homem. Então como vencer essa batalha? Essa é a primeira questão. Primeiro, ter consciência que a batalha existe. Segundo, um compromisso firme com a verdade. Por quê? Porque a arma do diabo é a mentira. Sempre. É a única arma dele. Ele só tem essa arma. Porque o diabo, ele é espiritual, ele trabalha no, no nível espiritual. E no nível espiritual é o nível da comunicação. E nesse nível é argumento, é sugestão. Agora, se ele quer que você caia, ele vai ter que se sugestionar com a mentira. Porque se for com a verdade, você não vai cair. Então a única arma que o diabo tem, a única, gente, a única, é a mentira. Oh, vai lá, tua mulher não vai saber. Não tem nada demais. Não tem nada demais. É um pecado. Eu sei, você está pecando, mas isso não vai ter tanto peso. Aí o cara vai lá e cai. Caiu na mentira. Se a pessoa é fechada com a verdade, fica mais difícil. Resistir ao diabo é exatamente isso, é estar fechado com a verdade de Deus. Fechar com a verdade. E não basta apenas querer a verdade, mas é necessário amar a verdade. Esse é um ponto essencial para qualquer um que entre nesse negócio de cristianismo. Que queira realmente ter compromisso com Deus. Você tem que amar a verdade, acima de tudo. Amar a verdade mais do que amar igreja, pastor, amar a Bíblia como um livro. Mais do que tudo isso, você tem que amar a verdade. Fala assim, eu quero a verdade. Qual é a verdade? É isso que eu quero, é isso que eu busco. Eu quero entender e conhecer exatamente o que é verdade. Porque você sabe que a verdade, ela vai te conduzir a Deus. Ela vai ser, aliás, a revelação é a própria revelação. A verdade é a própria revelação de Deus. Então, quando você quer isso acima de tudo, é isso que te protege contra a arma única do diabo, que é a mentira. Outra coisa é a confiança irrestrita pela misericórdia divina. Tem pessoas que pecam e de repente elas se tornam amarguradas porque elas não acreditam mais que Deus vai perdoá-las. Elas aceitam a acusação demoníaca e falam, ah, Deus não vai me perdoar mais. Deus se afastou de mim completamente, Deus está longe, porque eu sou pecador. O que é isso senão diminuição do poder redentor e da misericórdia de Deus? Você não pode diminuir a misericórdia de Deus. O teu pecado não é tão forte a ponto... Bom ano. Bom ano novo. Cida, tem coisas que nunca mudam. Não, tá, já estava começando a ver que estava ficando friozinho. É que vocês mulheres andam assim com os bracinhos todos de fora, aí ficam com frio, porque às vezes vocês andarem de terno. Então, a pessoa ela cai nessa sugestão demoníaca de que a misericórdia de Deus não vai mais alcançá-la. E fica amargurada, fica triste. Eu vou dizer uma coisa. O teu pecado não é tão poderoso assim. Não é. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Se houver no coração do homem lugar para arrependimento, haverá lugar para o perdão. Nós não podemos diminuir a obra redentora, o poder e a misericórdia de Deus. Então, quando você tem consciência da batalha, amor pela verdade e confiança na misericórdia divina, pô, você já anulou a ação maligna. Anulou a ação maligna. E já conseguiu vencer esse diabo. E ele vai fazer o quê? Fugir de você, porque ele não tem tempo a perder. Ele tem que tentar e acusar outras pessoas, e se contigo não está dando certo, é melhor ele desistir. Cuidado com esse excesso de autoacusação, essa tristeza pelos próprios pecados. Isso é pecado. Pecado maior do que o outro pecado que talvez você tenha cometido. E outra coisa, essa confiança no poder redentor vem exatamente da consciência da nossa inferioridade diante de Deus. Porque às vezes, quando nós nos achamos demais, se pecamos, também achamos que o nosso pecado é demais. Como pôde um homem tão santo pecar contra Deus? Ele não vai me perdoar nunca, porque eu era tão santo. Não, gente, nós somos pecadores. Isso não é retórica, é verdade. A gente comete erro toda hora, a gente se vê com pensamentos mesquinhos. Quem não tem pensamento mesquinho, pequeno? Quem não tem isso? Então eu sou pecador, vou fazer o quê? Então o que eu posso fazer é, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a não pecar mais. Pelo menos isso aí. Que eu pequei. Mas sempre confiando que a misericórdia de Deus é infinita, desde que haja arrependimento no coração humano. Mas há um segundo inimigo do homem. E esse segundo inimigo, ele atua onde? Na distorção que temos da realidade. Qual é essa distorção? Quando nós acreditamos que os dados sensíveis são mais reais do que as verdades que não vemos. Quando nós acreditamos nisso, nós estamos abertos para a atuação do segundo inimigo. Quando nós cremos que aquilo que nós captamos com os nossos olhos, peles, ouvidos, são a verdade plena, nós estamos abertos à atuação desse segundo inimigo. Quem é esse segundo inimigo? Eu pergunto para vocês. A carne. Então, a carne é o segundo inimigo do homem. Como está escrito lá em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito... Esqueça essa letra maiúscula aí, tá? Mais uma vez. Tá? E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Seria um absurdo... Ai, meu Deus, será que eu estou sendo tão herético assim? Como pode... Eles colocam o espírito em letra maiúscula. Então seria Deus. Está certo ou não? Certo. Como pode a carne ser oposta de Deus? Deus não tem opostos. Mas quem entende percebe que não é o Espírito Santo, é o Espírito interno. Só o cara que fez a tradução que não. Mas vocês entendem? Vocês entendem. Não dá, Deus não tem opostos. Isso é uma contradição. Acabei de falar que Deus não tem inimigos. Então não pode ser o Espírito Santo. Aqui a carne milita contra o Espírito, de uma maneira geral. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Sim, porque a carne é exatamente o privilegiar do sensível. É o sensível como sendo tudo. O Espírito é a consciência de que a realidade vai além do sensível. Ela não exclui o sensível, mas ela vai além do sensível e mais profundamente do que o sensível. Eu digo sempre que a carne é a visão inferior da vida. Não é mentira. Eu olho vocês com os meus olhos carnais. Isso não é mentira. Vocês existem, espero. Mas o que eu vejo não é tudo. Essa visão é o andar de baixo do conhecimento. Mas há mais conhecimento, inclusive em vocês, que eu não vejo. Eu não vejo os pensamentos de vocês. Eu não vejo o ser profundo de vocês. E ele existe. Então, quando nós... Só que hoje em dia, principalmente, as pessoas, elas acham que aquilo que elas veem é tudo. É tudo. Elas não conseguem enxergar e nem parar para aceitar um pouquinho que há coisas além do que nós vemos. Essas estão propícias a serem atacadas e derrotadas pela carne, pelo segundo inimigo do homem. Porque elas privilegiam exatamente o sensível. Lembrando que a atuação desses inimigos é para quê? Para impedir a nossa entrada no reino de Deus, ou a nossa permanência lá. Ó, o reino de Deus é o quê? É carnal ou é espiritual? Então, se nós privilegiamos o sensível, nós acreditamos que o sensível é tudo, nós fechamos as portas para o espírito. É óbvio, gente. É óbvio. Não dá para ser cristão. Não dá para ser cristão intelectualizado. Não sei se vocês entendem esse termo. Está fora de contexto. Achando que tudo vai ser milimetricamente explicado. Não vai. Não vai porque há coisas espirituais que nós não conhecemos, estamos aprendendo. São dados que Deus está derramando, Deus está colocando em nós. Porque só Ele sabe. E há muito cristão que acha que porque sabe recortar a Bíblia ali direitinho nos seus pontos, sabe a verdade. Não sabe, cara. Não sabe. Não sabe. Está começando, mas ele ainda está no andar de baixo do conhecimento. Por isso que um cristão jamais pode abandonar o Espírito. É impossível. Ele não pode. Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus são dados que estão além da sensibilidade, além daquilo que a gente vê. E esses dados, eles vão fazer, muitas vezes, a gente até entender o que a gente vê. E essa é a questão. O homem natural, ele crê na suficiência da matéria. Crê que toda a realidade está circunscrita nesse cosmos. E não há nada além dele. E qual é o perigo disso? Quem vive crendo que a matéria é tudo, invariavelmente vai começar a priorizar as aparências. Porque se os dados sensíveis são toda a realidade, então aquilo que eu vejo é a verdade. Mas o que eu vejo é aparente. Eu olho o Jorge, ele é um homem. Mas o que eu sei dele, além do pouco que eu vejo ele? E o pouco que eu ouço ele? ele é infinitamente muito mais coisas do que eu vejo, do que eu ouço. Mas como eu creio que o que eu vejo é tudo, então essa aparência se torna para mim o Jorge. Essa aparência. Então eu vou ter uma ideia do Jorge absolutamente superficial. Não é assim que acontece? Agora, sai do Jorge e coloca isso em qualquer situação da vida. Quer dizer, tudo nós vamos ter visões absolutamente superficiais, porque nós estamos baseados naquilo que nós vemos e ouvimos, só. Entendem por que que a carne milita contra o espírito? Para eu entender, conhecer melhor o Jorge, seria necessário que eu pudesse, de alguma maneira, adentrar no seu espírito e tentar conhecê-lo, vê-lo como ele é por dentro. Aí eu poderia dizer, eu conheço o Jorge. As coisas de Deus é a mesma coisa. Se eu ficar só na aparência, aquilo que eu vejo, eu estou tendo um conhecimento superficial de Deus. Ah, quem é Deus? Deus é aquele que está escrito em Salmo tal. Quem é Cristo? Cristo é aquele que está no Evangelho de João. Não, essa é ali apenas a aparência. Mas se eu quero conhecer Cristo, eu tenho que entrar em Cristo. É um conhecimento espiritual e muito mais profundo, que não vem por meio de palavras. Se eu perguntar para vocês, vocês se conhecem? Razoavelmente sim. Vocês sabem quem vocês são? Razoavelmente sim. Agora, se eu pedir para vocês, me descrevam quem vocês são, a coisa vai complicar. Porque vocês não se conhecem por palavras. Vocês se conhecem por experiência. Vocês sabem quem vocês são. Se vocês tiverem que traduzir isso em palavras, a coisa fica muito complicada. Mas o homem que privilegia o sensível, ele vai sempre achar que a realidade é feita nas palavras, no visual, na aparência. E aí ele está com a porta aberta para que o seu segundo inimigo, a carne, o vença. E aí ele vai sair do mundo espiritual porque ele não quer o mundo espiritual, ele não aceita esse mundo. Às vezes ele pode até falar da boca para fora, mas na prática não aceita. Esse é o segundo inimigo do homem. Aí a gente entende um pouquinho o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Peraí. Esse não foi o homem que foi arrebatado ao terceiro céu? Como ele mesmo fala que nem olhos viram, se ele mesmo viu? Elias não foi arrebatado? Porque Paulo não está falando disso que a gente acha que ele está falando. Paulo está falando que o que Deus prepara, esse reino espiritual, não são dos olhos, não são dos ouvidos, não é do coração, é do espírito. É isso que ele quer dizer. É um reino espiritual. Há um céu? Claro que há. Eu não defendo aquilo, né, que alguns defendem, que o céu é um estado. Não, o céu é um lugar. Não é isso. Mas o reino é espiritual. E começa desde já. Porque Jesus falou que o reino de Deus está em vós. Mas não são os olhos que veem, Não são os ouvidos que ouvem, é o Espírito que sabe. E um cristão, ele, para viver esse reino, ele tem que saber que os dados sensíveis são uma realidade inferior e limitada, que há uma realidade mais profunda, que é espiritual. E é nessa que ele vai entrar. Nessa que ele vai entrar. Por fim, há um terceiro inimigo do homem, que também impede a entrada desse homem ou sua permanência no reino de Deus. Qual é esse terceiro inimigo? João 18:36, Jesus fala: meu reino não é deste mundo. O terceiro inimigo do homem é o mundo. O que é o mundo? O mundo é o vozerio, é a multidão, é a confusão. São as vozes que a gente ouve que se dizem verdade, é aquele consenso que emburrece, é essa confusão de ideias que deixa a gente louco, perdido. É tanta ideia diferente que eu não sei onde eu me encaixo. É tanta doutrina, tanta denominação, tanta religião, tanta... Fala uma coisa aqui na igreja que está do lado ali, às vezes na parede do lado, está falando completamente diferente. E isso é o inimigo do homem, porque isso luta para afastar o homem do reino. O vozerio, ele nos afasta de Deus. Por quê? Porque quando a gente está muito preocupado com tudo que se fala, com as conversas, com as ideias que estão por aí, o que acontece? Nós acabamos nos prendendo a essas ideias e fugindo da essência. Gente, cristianismo é espiritual. É algo de uma relação espiritual. Se minha atenção e meu foco está para as conversas externas, para o que aquele acha, o que o outro acha, o que falam, para aquilo que está se dizendo por aí, eu fujo e saio do foco do Espírito. E vou me perder nesse mar. E aí, como vou me manter nesse reino? Se esse reino é espiritual. Esse vozerio, ele valoriza o exterior. E ele nos prende ao excesso de opinião. Então é opinião, é todo mundo dando opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente fica olhando e procurando e dando as nossas opiniões. E opinião é aquela porcaria, cada um dá e faz o que quiser. O Facebook está aí para não deixar mentir. Todo mundo dando sua opinião. E graças a Deus que o computador não tem cheiro. Senão ia feder pra cacete. Então, assim, o mundo é o inimigo do homem porque ele tira o foco do Espírito para que ele fique olhando para as conversas externas, para as ideias externas, para tudo aquilo que não tem nada a ver com o Espírito. É tirar a atenção, tirar o centro desse homem. A multidão nos afasta de Deus por quê? Nos afasta do Espírito por quê? Porque a multidão, o que que ela é? É o consenso. E não há nada mais perigoso do que o consenso. O consenso, ele dá um sentido de segurança, né? Ó, se todo mundo está falando, deve ser assim. E a gente aprende que não é. Não é, normalmente não é. A multidão normalmente está errada. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca. A voz do povo é a voz do capeta, normalmente. Porque normalmente ela está errada. Mas, gente, não é fácil fugir da voz do povo. Não é fácil fugir da opinião da multidão. Quando você vai contra a opinião da multidão, você se torna persona não grata. Você se torna alguém não tão agradável. Você se torna alguém que incomoda. E qual é a força que uma pessoa tem, ou a convicção que uma pessoa tem, para se manter firme, mesmo contra a opinião geral? Imagina, você está... Por exemplo, esse negócio que eu falo do espírito, letra maiúscula, letra minúscula. Aí vou entrar aqui, tem, vamos dizer, tem 20 teólogos que talvez concordem, os 20 falam, Fábio, não é assim. Eu tenho que ter muita convicção do que eu estou falando para me manter na minha posição. Porque são 20 homens. É uma multidão que diz que eu estou errado. Quando um cristão passa por uma situação e ele sente que ele está sendo, que ele é provado e às vezes não dá certo, e vem todo mundo falar, olha, você está errado. E ele sabe que ele não está. E às vezes os dados exteriores estão mostrando, parece que ele está errado, mas ele sabe, tem convicção que não está. Como se manter firme nisso? Eu acho que dos três inimigos do homem, esse é o mais poderoso. Porque o diabo, nós já sabemos. A carne é algo principalmente nosso. Mas o mundo é a força do consenso. É a força da opinião. Isso é muito difícil. Você tem que ter muita convicção para não se deixar levar por ele, por ela. Gente, a salvação é individual, eu sempre falo isso. Salvação é um processo de perfeição do homem até Deus, mas é uma viagem solitária. Então não importa a opinião da multidão. Porque a multidão não vai te defender quando você estiver diante de Deus. Diante do tribunal de Deus, não vai vir uma multidão te defender, não. Não vai. É você e Deus, é só tu e ele ali. E aí, filhão? E se a multidão foi para o inferno? O que não é difícil. O que não é difícil. A própria conversão é uma experiência absolutamente solitária. Ela ocorre no espírito humano. Quando você teve a tua experiência de conversão, ninguém ao teu lado sabia o que estava acontecendo dentro do teu coração. Ninguém. Podia estar com a tua mulher, com o teu filho, com a tua avó, com o teu papagaio. Ninguém sabe o que está acontecendo. É algo muito dentro da pessoa. Então, o que, que vale a opinião da multidão? Dos outros? Do vozerio? É o que mais exerce pressão. É o que mais exerce pressão, é o que mais afasta a gente. Por isso que eu acho que é o inimigo mais forte. Porque é o que vai, normalmente, nos levar para fora desse reino. O cristão é um peregrino solitário. É dentro de nós que ocorre uma luta para tentar entender a razão das coisas. Eu posso estar aqui falando para vocês, mas dentro de vocês há uma luta de tentar compreender isso tudo. que não sou eu que vou fazer, é vocês, dentro de vocês. Cristo ensinou isso pra gente quando ele falou, olha, quando falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em segredo, fala com Deus, que em segredo vai te responder. Mas por que tanto segredo? Porque é algo entre você e Deus, entre mais ninguém, ninguém tem nada a ver com isso. Jesus já deu a dica aí. Ele poderia ter falado, ó, pega uma turma, sobe o monte e faça um grande adoração. Um grande clamor. Não, ele falou, ai cara, se esconde no teu quarto, em segredo, ele dá ênfase, em segredo. Porque é algo entre você e Deus. Eu tenho um acerto com a Letícia de... A gente fala assim, ó, vamos orar todo dia, separar uma hora para orar. Quando eu esquecer, tu me lembra? Quando eu lembrar, tu me esquece? E essas coisas todas. Isso. Só que assim, a gente vai... Normalmente... Como é que a gente ora? Não, não era isso que eu ia falar. Normalmente, como é que a gente ora? Cada um vai para um quarto e faz a sua oração. De vez em quando, cada 7 vezes, uma vez a gente ora junto, que é importante. Mas na maioria das vezes a gente ora separado. Por quê? Porque é necessário que as coisas que estão aqui possam ser colocadas diante de Deus totalmente abertos. Os meus medos, minhas preocupações, que podem envolver a vida dela ou não. E as dela, a gente precisa desse contato individual com Deus. Porque se eu for para o inferno, eu não preciso necessariamente levá-la. Ela pode ir para o céu, por que não? Já pensou se os casais um levasse o outro para o inferno? Isso é duro, hein? Até que a morte separe. A morte. Entende? Então, essa questão da individualidade, o cristão, gente, ele é forjado na solidão. Paulo teve uma experiência individual de conversão, Pedro teve experiências individuais, nunca eram experiências. Por quê? Os grandes homens cristãos da história tiveram suas forças forjadas na solidão. Os seus atos individuais... Nunca era uma coisa em conjunto. Oh, vamos lá, turma, todo mundo. Não. Aliás, quando se juntarem em turma para fazer alguma coisa, normalmente fizeram besteira. Mas os atos individuais, os grandes homens, os grandes heróis, os grandes santos, foram todos forjados nas suas vidas solitárias com Deus. As suas experiências individuais com Deus. Aí a gente entende... Por que Jesus fala que a porta entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Por que são poucos, gente? Porque a outra porta é a porta da multidão. É a porta do consenso, das ideias gerais, sabe? Das turmas. Não, a vida cristã é individual e a porta é estreita. Porque... é da vida individual, que não é fácil. Como a gente faz para vencer o mundo? Seguindo o exemplo de Cristo. Não foi ele que falou? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa eu venci o mundo? Já tinha pensado o que significava eu venci o mundo? Normalmente você fala, ah, ele venceu o mundo porque ele venceu. Morreu, mas ele não tinha morrido, hein? É, ele não tinha morrido, não disse. Tá vivo. Mas ele já tinha vencido o mundo. Porque Cristo jamais cedeu à tentação. Jamais seguiu a voz da multidão. Jamais se guiou pela opinião geral. Jamais se perdeu nas coisas do mundo, no vozerio. Ele sempre foi convicto da sua missão, do seu espírito, da atuação do seu espírito, que jamais se abriu para a exterioridade. Quais foram os inimigos do homem? Eu falei que a gente tem que imitar a Cristo. Quais foram os inimigos? Esses inimigos, como que esses inimigos do homem atuaram contra Cristo? O diabo na tentação. A carne, principalmente, no sofrimento do Getsêmani. Porque ali Cristo, ele sofreu, os dados sensíveis de Cristo estavam dizendo, não vai dar, eu não vou aguentar. O cálice é muito alto, muito forte. Isso era com os dados da sensibilidade, ou seja, a carne estava indicando para ele. Mas aí ele para e fala, não, que seja feita a tua vontade. Os dados oprimiram ele, mas ele voltou para o Espírito e falou, não, o que importa é a verdade. E o mundo? Como é que o mundo atuou em Cristo? E aí a gente entende. No drama da crucificação, está a atuação do mundo sobre Cristo. Por exemplo, Pilatos, ele representa o quê? A autoridade do mundo. O poder do mundo. E é engraçado que quando Jesus fala assim, eu digo a verdade, aqueles que conhecem a verdade me seguem. O que, que Pilatos falou? O que é a verdade? O que é a verdade? É o mundo, gente. É o mundo. Pilatos estava batendo assim para a verdade. Ah, verdade. Vocês veem vocês com verdade. Cada um tem a sua. Foi o que Pilatos fez. Então Pilatos representa esse poder do mundo. E o povo? Aquele que escolheu Barrabás. O povo é exatamente essa multidão. A opinião geral e burra que escolhe errado. É um exemplo, gente. A multidão é assim. Então, se você está lá no meio da multidão, quem? Barrabás, Barrabás, vai gritar junto com eles? Também, olha o mundo contra Cristo. Ele está na cruz e começa a zombaria. Ah, tu não é o rei dos judeus. Que é isso? Que é isso, se não a ignorância altiva? Aliás, eu sempre digo, quanto mais ignorante, normalmente as pessoas mais altivas são. Porque a ignorância, ela te faz não ver o quanto você não sabe. Então, como ele não vê o que ele não sabe, ele acha que sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele é o bom. Por isso que eu sempre luto, ah, estudem mesmo, leiam muito, que aí vocês vão entender que vocês sabem pouco. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar, quanto mais você vai falar, caramba, não sei nada. E como isso é bom. Nicolau de Cusa chamava isso de docta ignorantia, a douta ignorância. Aquele povo era isso. Ele zombava de Cristo porque era ignorante. Não sabe nada. Então zomba. Mas olha o que Cristo responde. Olha como eu não estou falando besteira. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vocês são uns bestas quadrados, burros, que não sabem o que estão fazendo. E essa parte do povo também não entra quando Pedro chega para ele e fala que ia fazer uma cabaninha, que ele não ia ser morto. Tá? Isso também não entra na parte. Não, aí Pedro, carne, assim. Pedro aí, ele agiu exatamente pela carne. Ele foi com uma boa intenção, mas traído pelo objeto sensível, pelo que ele estava vendo. Sendo que o que aquilo representava era muito maior do que aquilo que ele estava vendo. Aí Jesus falou, olha, apartai de mim, isso. Não, nesse momento não. Nesse momento Jesus foi, fica tranquilo aí, não é isso. Eu pensei nisso assim, da minha voz do mundo pode ser não só quando ela vem contra, mas quando ela vem a favor, como você isso, vai errar. Opa! É isso aí, não, mas acontece mesmo. Uma intenção sensível. Eu acho que acontece. Mas quando ela te propõe assim que você... Uma coisa que parece... Ela te bajula. E normalmente quando você está errado. Ou não tão certo. Ela te oferece composição que não é sua. Que não, mas não, isso acontece o tempo todo. Não, porque a bajulação é isso, né? É de fazer a carinha para que você acredite tanto em você que você esqueça. Mas isso acontece o tempo todo. Não, não tem nada de tocar isso. Quantos pastores num... Em algum momento, assim, eles vinham fazendo um trabalho honesto. Razoável. E aí o próprio altidão do mundo, assim, levou... Não contrário, mas é, não, você é tão inteligente, você é tão... Ele seria um mundo. Sim, seria, seria. Você, esse pastor, o que ele está fazendo? Esse pastor que você deu o exemplo, ele está saindo da experiência espiritual que é compromissada com uma verdade que não tem nada a ver com os dados exteriores e se rendendo à multidão, ao vozerinho. Até tem um versículo na Bíblia que, assim, que o povo, depois de uma... Não sei se de milagre, uma palavra de Cristo, vinha para coroar ele. Ele se retirou. Uhum. Assim, quer dizer, olha o mundo aí tentando tirar Cristo do Espírito. A multidão normalmente está errada, é impressionante. O que, que aconteceu com Cristo? Ele foi crucificado, morto? Aí o que, que eles fizeram com as vestes dele? Brigaram por ela. Isso simboliza o quê? Que a verdade... E simboliza a multidão tomando posse das verdades, ou de partes da verdade, pedaços da verdade, sem ter consciência disso. Olha como que é a multidão. Por exemplo, uma pessoa é um médico estudioso, renomado, bom, reconhecido. E ele acredita verdadeiramente que tudo aquilo se deveu ao seu esforço apenas. E esquece completamente que se ele tem essa capacidade de compreender essas coisas e exercitar, é porque ele é imagem e semelhança de Deus, que é principalmente entendimento e razão. Então ele pegou o quê? Ele pegou um pedacinho do pano da verdade, usou para ele, sem saber que estava fazendo isso. Quando eles rasgam, isso tem esse simbolismo. Estão rasgando a verdade sem darem conta de que estão fazendo isso. Estão pegando um pouquinho. Por exemplo, aí você vê, por exemplo, movimentos políticos absolutamente genocidas que fazem algumas, que defendem causas cristãs, por exemplo, assistência, ah não, nós somos pela assistência aos pobres, e mata milhões de pessoas, mas o discurso parece um discurso cristão, queremos repartir as coisas, discurso cristão, ou seja, estão tomam posse da verdade, sem saber que é a verdade que eles estão tomando. Quando eles rasgam as vestes de Cristo, é isso. Esse é o mundo. E quando eles chegam para aqui, eles falam, oh, salva-te a ti mesmo. Você não é o bam, bam, bam. É o mundo. Porque o mundo ele tem essa visão utilitária. O que adianta o cara falar que é o cara, se ele não consegue salvar? Quer dizer, não importa a verdade. Importa a utilidade. E a acusação também, né? Quer que acusar você não mudar em sua vida, vai mudar. Né? Vocês estão, toda segunda-feira, vocês vão estudar teologia? Pra quê? Nunca falaram isso pra vocês? Nunca perguntaram? Não. Você estuda filosofia? Pra quê? Que utilidade tem isso? Porque o mundo só enxerga a utilidade imediata. Vai, opa! Vai ganhar dinheiro com isso? Não, vou perder, cara. Para ganhar dinheiro eu ia fazer curso de traficante, não de teologia. Ora, bolas. Pode ser. Então, assim, essa é a visão do mundo. Esse é o mundo que o tempo todo vai te provocar para você deixar. Ah, para com isso. Aí, o que, que acontece? Vocês estão aqui estudando. Dedicados, a turma toda, desde o ano passado. Aí acontece um problema, você começa a ficar apertado financeiramente. E eu já falei, pô, ficou apertado financeiramente, vem falar comigo, eu falo, tô mal, não tô conseguindo pagar. Você vai continuar estudando, não tem nada disso. Mas aí a tua cabeça não consegue mais. Porque a tua preocupação está, tem que pagar as contas e tal, como é que eu vou estudar, como é que eu vou aprender, eu não consigo mais pensar nisso. O que que aconteceu? Você saiu do foco, saiu do espírito para se entregar às coisas do mundo. Vê como o mundo luta e milita contra o homem. Então o mundo age assim contra nós, para acabar como fez com Cristo. Com os seus interesses e seu poder, impondo a opinião geral, mostrando-se ignorância altiva, usando de verdades limitadas apenas e tendo uma visão utilitarista. Então o cristão, ele sabe que ele tem que lutar contra essas três coisas, contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. E essas três coisas estão tentando tirar ele do reino, tentando arrancar ele da terra prometida. Então o cristão, tendo consciência disso, ele pode lutar, buscar e tentar vencer, e vai vencer essa batalha. Mas ele tem que estar muito firme, anelado com a verdade, para poder vencer isso aí. Certo? Vou tomar um cafezinho e depois a gente continua. Thank you.